Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, querides! Para você que já cola aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, você sabe que eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada com os meus parces, minhas parças aqui do Núcleo. Dê um salve aí! Salve, salve, minha gente! É a Fafi Prado falando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, amores, amoras e parças. Aqui é Suelen Ribeiro. E hoje, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura, encontros e redes, temos a honra de receber Mãe Sandra, que é sacerdotisa do Tambor de Mina, mestra de cultura popular, ativista em defesa dos direitos das mulheres e das religiões de matriz africana. Dê um salve aí, Mãe Sandra. Matinho Jaló, bom dia a todos, todes. É uma honra estar com vocês aqui participando. A honra é toda nossa, Mãe Sandra. E hoje falaremos sobre um tema espetacular. O que é Tambor de Mina? Eu acho que a gente pode dar o start, né, nos nossos bulimentos, né, nas nossas doses de garrafada, falando, Mãe Sandra, sobre o que é o Tambor de Mina. O Tambor de Mina é uma tradição de cultura afro, né, estabelecida a princípio na cidade de São Luís e depois se espalhou pela região norte até que chega no sudeste em meados de 1970. E somos de tradição de cultura Jejifon, Mina Nagô, né, Tapa no Pé, Encantaria. E Mãe Sandra, a senhora acabou de trazer aqui para a gente alguns termos, né, algumas palavras africanas, né, Mina, Jeje, Fon, Nagô, também a palavra da encantaria, né, aqui no Brasil, acho que principalmente nesse último século, nesse período mais moderno, se popularizou mais religiosidades de matriz africanas que falam de Queto, que falam desse recorte iorubá. E aí eu queria pedir para a senhora falar um pouco assim sobre que Áfricas são essas, né? Mina, Jeje, Nagô, Fon. E que África no Brasil é essa também, que traz a encantaria, para a gente se familiarizando também com essas diversas africanidades que vivem aqui no Brasil. Bom, a nossa particularidade Jeje, ela se inicia com a chegada de Nagô Timi no Brasil e o fundamento, né, a fundação, aliás, da primeira casa, né, no Maranhão, de Tambor de Mina, né, de cultura Jeje, né, língua Fombê. E logo após, né, na mesma sequência, inaugurada também, né, em São Luís, a casa de Nagô Bioton, que é de cultura Nagô Tapa no Pé. E com isso, né, o Tambor de Mina vem com os fundamentos basicamente das duas casas, embora, né, todo mundo saiba que o modelo estrutural das casas de Tambor de Mina são todos puxados da língua a mais falada hoje em dia, né, que é a Nagô, e os modelos também, de seus tambores e tudo, toda ritualísticas. E a encantaria, ela surge logo após que essas duas casas de cultura tradicional africana se instalam, e no cruzamento e surgimento de novas casas, né, como o terreiro do Egito, já extinto, e aí a incorporação desses encantados, que são também de vários lugares, né? Não são só índios brasileiros ou negros africanos, né? A encantaria tem aí uma mesclagem de portugueses, italianos e assim adiante, turcos. Na verdade, a gente vem com esse cruzamento do povo do Benin, né? E povo de Gana, né? Um pouco, uma parte de lá. E faz essa mescla, né? O Brasil teve uma cultura ancestral africana muito misturada, até por conta de tudo que se passou, né? E acabou também unindo os povos aqui, né? Lá onde era tudo muito definido e tudo muito separado, no Brasil se juntou. E com isso, os voduns, né, orixás, encantados, começam essa sequência de religiosidade no país, né? As grandes casas de santo, elas tinham tipo um modelo mesmo de quilombo, onde organizavam seus grupos e todos ali preservados, e na questão da cultura, da memória, né, sua ancestralidade. Então, tudo isso se deu desse modelo brasileiro, né? Então, eu falo sempre que a África no Brasil, né, os africanos no Brasil, eles conseguiram colocar um modelo que nem lá existia, né, para poder ter a própria sobrevivência dos cultos e memória. Mãe Sandra, sua bênção. Muito feliz de estar aqui nessa conversa hoje. Eu queria saber, falando em memória, sobre essa saída lá do norte, né, da região norte, aqui para o sudeste. Como que se dá, né, em que ano, mais ou menos em que época, em que ano que se dá essa vinda aqui para o sudeste, para as regiões daqui de baixo? Digo norte e nordeste também, né? Só para abrir o mapa aqui. Ah, e assim, também comentando, né, a partir dessa questão da Fafi, esse fluxo, né, das pessoas do norte, do nordeste, mesmo de outras partes do sudeste, como Minas Gerais, aqui para São Paulo, para as periferias, né, para a região metropolitana. Falando pela minha experiência, eu sempre brinco aqui que eu sou de Diadema, né, e eu sei que parte dessas casas estão instaladas aqui em Diadema, né, inclusive tenho o conhecimento já e a admiração da mãe Sandra, né, aqui. E eu cresci aqui em Diadema, né, e é isso, assim, a minha família vem de Minas, os meus vizinhos vêm da Paraíba, enfim, os outros vêm de Pernambuco. Todo esse encontro de várias Áfricas aqui, também de povos indígenas, né. E aí, queria emendar isso até para comentar o seguinte, que eu fui saber dessas casas aqui em Diadema há muito pouco tempo, muito recentemente, né? Então, como que é essa relação do racismo religioso, né? Porque eu conheço todas as igrejas da cidade, né? Mas os terreiros eu só vou conhecer depois de adulta, e inclusive fui conhecer a partir de pessoas de São Paulo, né? Então, eu crescida, criada aqui, não tinha um conhecimento. Esse conhecimento, ele é muito apagado, né? Então, eu queria que a mãe Sandra comentasse sobre isso, até porque eu sei também do seu envolvimento, né, com a política com a política e a cultura da cidade de Diadema. Excelente pergunta, Su, porque eu ia fazer uma pergunta, eu ia bulir aqui justamente a respeito disso e você já fez. Então, bora lá para a mãe Sandra, para a gente ver os comentários dela a respeito disso. Quem traz a tradição, né, o tambor de mina aqui para o Sudeste é meu falecido Vodunon, né, a Francelino Chapanã, e isso em 76, né? Ele vem morar no Rio, após ele mora um período em Curitiba, e por volta de 78, 79, ele se instala aqui em São Paulo, né? E começa aí a fundação da Casa das Minas Tangerina, né? Sendo a primeira pessoa iniciada na casa e a deu a Enédia Adjeuá, que era minha mãe, né, isso em 81, e dali então surge a Casa das Minas de Tangerina. Sim, pai Francilino vem de Belém do Pará, né? Ele era de Soure, e aí veio para São Paulo nesse período, 78, e funda a Casa das Minas Tangerina. E após o falecimento da iniciadora dele, de mãe Joana de Chapanã, aí ele vai até São Luís para dar continuidade às suas obrigações com o pai Jorge Tarcísio Oliveira, né, Cadamanjá, que é um dos terreiros tradicionais também lá em São Luís. E com isso dá o seguimento da Casa das Minas Tangerina aqui em São Paulo, né, a primeira casa que a gente sabe que vem com o nome tradicional de tambor de mina aqui para o Sudeste, Sul e Sudeste. Bom, a Casa das Minas Tangerina, ela se instalou a princípio próximo ao bairro da CPC e sempre assim, muito próximo às mediações. E logo após isso, ela se instala em Diadema, né? E foi aonde ela teve mais visibilidade. E foi aonde as pessoas conseguiram conhecer também o tambor de mina, né, aqui em São Paulo. E o pai Francilino também era ativista religioso, né, e participou de muitas, da Intercab, participou, ele era conselheiro, né, e fundador da Federação em Diadema. Então, isso também fez com que a tradição fosse mais reconhecida também, né, aqui em São Paulo. Vamos lá, né? Não foi só a vinda do tambor de mina, né? Muitas das outras tradições também chegam, né, em São Paulo através das pessoas que vieram do norte e do nordeste, né? Então, meados de 50 em diante, né, as tradições vão chegando aqui para o sudeste. E como você mesmo falou, né, elas foram se instalando mas na periferia. Aqui em Diadema, a princípio teve muita mobilização, né, pela religião, em questão da federação, que já está com 32 anos de fundada, né, e foi onde a gente conseguiu fazer alguns movimentos. Mas as casas de santo, né, e os sacerdotes se acostumaram sempre a estar na defensiva, né? Como a gente sempre foi os primeiros a serem atacados. Então, as casas de santo, elas têm uma reserva a mais, né? E a gente luta para que os sacerdotes tenham voz ativa, né? Para que eles falem das suas tradições, se mostrem. Eu canso de falar que é tão estranho isso, mas é tão comum você ver, né, um padre de batina na rua, mas você não vê uma mãe de santo, um pai de santo com seus achós na rua, né? Então virou um tabu. E quando a gente sai e quebra isso, as pessoas até estranham, né? Eu vou ao mercado com meu pano na cabeça, com meu fio no pescoço, se eu precisar sair com meus achós, com minhas roupas, né, religiosas, eu saio. Mas a gente sabe que tem muita gente que, às vezes, até para trabalhar, tira seus fios de conta e guardam por questões, né? Esse preconceito, intolerância que a gente vive, né? Que não é de hoje. E a gente está sempre nesse vai e volta, né? Quando a gente acha que a religião está sendo mais aceita, aí acontece alguma coisa e as pessoas têm aquele olhar, né? De que a gente não pode estar, né? Que a gente não pode acontecer. Então, é uma luta diária, na verdade, isso, né? E é mostrar que a religião, ela existe e que nós estamos aqui, né? Eu falo sempre para todos, né? Aí eu falo já uma fala mais institucional, né? Que eu falo, nós somos pessoas civis, também, pagamos nossos impostos, fazemos nossas obrigações, né? E votamos, então a gente tem que estar, né, ativamente em todas as ações da cidade. E só para complementar, para você ter ideia, Diadema é uma das cidades que mais tem casas de santo, tanto de Umbanda quanto de Candomblé. Né, a gente chega a ter uma média aqui de, basicamente, quase 300 casas. Nossa, mãe Sandra, incrível. Eu já tô chocada de novo com essa quantidade de casas. E é tão louco, porque assim, eu fui procurar terreiro, sabe, em Salvador. Assim, maravilhoso, e foi ótimo ter ido, mas esse racismo, ele cria uma ideia, uma falácia de que não tem a cultura negra, a cultura africana presente aqui em São Paulo e aqui no Sudeste, sabe? Inclusive, citou o Souri, né, e tal, eu amo, sou a louca do carimbó e tal, amo Souri, o Pará, e uma das vezes que eu ouvi pela primeira vez sobre o terreiro foi quando eu estava lá. Então, como é proposital, né, esse despertencimento, né, que é também para a gente não saber quem a gente é, né, porque ocultar ou rejeitar casas de candomblé, casas de umbanda, de macumba, casas de mina, é querer realmente apagar a existência dessas pessoas. Tanto, né, um racismo antinegro, né, também, mas como um processo aí de xenofobia, né, com nordestinos, né, com pessoas do norte também, que a gente sabe o quanto isso pega aqui também, ainda em São Paulo. Sobre o Kuemnodam, né, que é a minha casa. Eu fundei o Kuemnodam em 2012, e após, né, o falecimento de meu pai de santo, eu dirigi junto com um outro irmão de santo meu a Casa das Mitrais de Arina durante 3 anos, e depois tive meu caminho espiritual e abri minha casa, né? E foi quando, logo após, eu fui também para a Casa Fonte Achante e para o mesmo processo, né, do meu pai de santo. Quando morre um, a gente procura outras pessoas, sempre mais velhas, para nos orientar e dar continuidade à nossa vida religiosa. E fiquei com o Kuemnodam durante 4 anos aqui no Piqueri, né, aqui em São Paulo, e depois migramos para Juquitiba, onde estamos também há quase de 4 para 5 anos já lá, e tocando o tambor de mina, né, tradicional, né, usamos nossos batás, chequerês, né, nosso gan, então isso faz parte aí do nosso tradicional. Amores, amoras, e aí, gostando da nossa dose de garrafada de hoje? Ah, então daqui a pouco a gente volta. Pisei na terra de caboclo, eu abalei o Jurema. Pisei na terra de caboclo, eu abalei o Jurema. Furi Tanajé, ou então a Bianca. Oi, oi, Tanajé. Oh, Ouvimos o ponto Pisei em Terra de Caboclo, a 14ª faixa do álbum lançado em 2000 pela Casa Fante Achante. Localizada em São Luís do Maranhão, foi fundada em 1954. A Casa Fante Achante é hoje um dos principais terreiros de tambor de mina em atividade no país, referência da influência Geji Nagô no Brasil e tema de estudos, teses e artigos de inúmeros pesquisadores. Se vocês ainda não conhecem Amores Amoras, meu, tá disponível em todas as plataformas. Eu recomendo muito, muito, muito, muito de que você, para que você escutem esse álbum que é espetacular. Olá, eu sou a Priscila, professora de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura, de encontros e redes. Queridos, queridas e querides, o calendário da vacina está aí e aos poucos estamos sendo vacinados. Porém, mesmo se você já recebeu as duas doses, ainda precisamos manter os procedimentos de proteção. Assim, por favor, continue usando máscaras, higienizando bem as mãos e, se puder, evite aglomerações. Juntos, juntas e juntos, manteremos a vida. É isso aí, ferinhas! Diáspora. No bloco anterior, né, estávamos aqui com a nossa espetacular mãe Sandra, a nossa convidada, bulindo a respeito do tambor de mina. E agora vamos para as nossas considerações finais. Ai, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, esse é o momento chato aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, mas, enfim, né, como eu sempre coloco, todas as vezes, isso aqui é só uma dosezinha, né? Uma dosezinha de garrafada para te bulir, para te fazer ir atrás, correr, pesquisar, para que você seja um criador, uma criadora dos seus conhecimentos, das suas pesquisas, das suas perspectivas e formas de olhar o mundo. E aí, aqui para nossas considerações finais, né? Eu já, primeiro, gostaria muito de agradecer, mãe Sandra, pela sua partilha, pelo seu tempo, pela sua sabedoria em compartilhar aqui com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos. E gostaria que essa consideração final a senhora comentasse, falasse um pouco da importância que é conhecer tambor de mina, conhecer candomblé, queto, angola, conhecer essas sabedorias, essas ciências nos espaços culturais, públicos ou privados. Na sua opinião, na sua vivência, né? Qual é a importância que a senhora percebe, né? De se saber dessas narrativas, de se saber dessas ciências dentro desses espaços. Espaços públicos, privados, culturais e educacionais, né? Eu gosto sempre de frisar isso. Educacionais também, né? Sobretudo. Bom, eu falo sempre que a cultura, ela ensina brincando, né? E isso faz parte também das tradições. Eu falo sempre que o que as pessoas não conseguem entender, deveriam, porque é tão importante quanto, é que a nossa cultura, ela se faz diariamente, né? E deveria ser, né, muito mais escritas e aberta, né, à população. Assim como a gente aprende a cultura grega, assim como a gente aprende a hinduísta, né, e todas as culturas ancestrais que a gente conhece, budismo. Então, assim, queiram ver o que é o candomblé, né, a princípio, e a Umbanda, né, porque a Umbanda é brasileira, mas o candomblé, ele vem das tradições africanas e conhece suas diferenças. Eu falo sempre que queiram conhecer, queiram sentir o cheiro, queiram ver as cores, né, da nossa naturalidade, aquilo que é passado pela nossa oralidade, né? E hoje em dia nós estamos em meios tão avançados, né? E então pesquisem, procurem, ouçam, né, as nossas músicas, nossos cânticos, nossas histórias, porque as tradições, né, das línguas são lindas, né? Quando as pessoas escutam, às vezes, um toque, uma canção, né, que a gente etua para os nossos sagrados, e as nossas traduções dá quanto qualquer outra cantiga de amor, né? Então, quando a gente fala de Naveiro Alim, que ela é a mãe do ventre, dona do amor, né, a Bemanjá, dona do Ori. Então, assim, queiram também ter, né, a mesma curiosidade e aprender o que são as tradições, né, as suas diferenças. E eu falo para todo mundo que o candomblé ele faz com que as pessoas se apaixonem. Eu acho que é por isso que muita gente, às vezes, tem um pouco de receio de querer conhecer, né? Mas vão às casas e tenho certeza que todas são muito acolhedoras, as pessoas se sentem muito bem quando conhecem, tá bom? Eu acho que essa é uma das grandes questões. É muito importante as pessoas entenderem que muitas coisas ligadas à cultura no país, ela vem das casas de candomblé, né? Então, desde a expressão do samba, do batuque, tambor de crioula, carimbó, afoxés, então tudo isso, né? Maracatu, tudo isso faz parte da grande brincadeira dos terreiros, né? E tá aí, tá para as pessoas aprenderem, conhecerem. Então, assim, a cultura, a escola, né? Hoje em dia nós temos muitas casas com muito movimentos sociais, né? E culturais. Então, é aprender. As casas de candomblé, elas formam pessoas e geram, fazem uma geração de serviços, né, onde tem a bordadeira, a costureira, a cozinheira, o artesão e assim adiante. Então, é saber fazer, né, as comunidades ficarem fortes e conhecer a cultura, né, a vivência do outro, que isso é muito importante. Mãe Sandra falou aí quase tudo já aqui para esse finalzinho. O coração da gente fica quente até de escutar. Muito obrigada, Mãe Sandra. Só queria complementar mesmo, dizer que a falta de conhecimento da cultura dos povos africanos aqui no Brasil, né, ainda alimenta muito preconceito. E esse preconceito continua, né, alimentar o racismo estrutural. Então, que a gente preste muita atenção na nossa própria história, né? Que a gente retome a nossa história por essa via mesmo do amor, né? Desse afeto. Talvez a gente se odiasse menos a nós mesmos e uns aos outros. Então, é muito importante culturalmente, né? E religiosamente, mesmo espiritualmente falando, que a gente retorne aí para esse colo, né? Das nossas origens. E só tenho a agradecer, Mãe Sandra, essa conversa espetacular nesse dia aqui. Muito obrigada, um grande abraço. Axé. Que lindeza. Gratidão, Mãe Sandra, sua bênção. Vida longa, casa. E deixar aqueles recadinhos importantes aí para quem está ouvindo a gente, para vocês seguirem a Inquimpa e divulgarem e convidar as pessoas para ouvir aqui o Diáspora e acompanhar tudo que a gente tem movido aí de forma coletiva. Então, Inquimpa se escreve assim, ó, NKINPA, dá até um rap, gente, NKINPA, Inquimpa. Então, a gente está com um site maravilhoso, inquimpanucleo.wixsite.com/afroeducação, inquimpanucleo.wixsite.com/afroeducação. E se colocar também Inquimpa no Instagram, no YouTube, no Facebook, estaremos em todos os espaços, chegando cada vez em mais, com potência, com alegria e com vida. Valeu, gente. Beijo, gratidão, Mãe Sandra e parceiras, e até a próxima. Bom, eu quero agradecer muito, né, a toda a equipe. Foi um prazer conhecer vocês e falar com todas e todos. E também que todos os voduns, né, possam nos cobrir num período desse, que a gente está todo mundo rogando muito aos Dambirás, para que a gente tenha saúde, né? A nós e a nossa família, e que é isso, é a gente aprender a fazer ter um olhar dentro da religião, que ele seja realmente caloroso, positivo, sempre, né? E que as pessoas conheçam as nossas tradições e tudo. Então, esse espaço, né, de vocês é muito importante para nós, e assim como os nossos espaços estão sempre abertos a todos, tá bom? Muito obrigada. Xanantanda é axé, Matinjaló, né? A palavra Matinjaló quer dizer a bênção, né? A gente sempre entra e sai pedindo a bênção, para que os outros nos abençoem sempre. Querides, por hoje é só, até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora? Diáspora! Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.